se achando pra caralho nessa porra, mano. Mas quando me vê, cê fica em choque quando eu tô passando. Eu sou da era consciente, você tá sem consciência do que meu rap é na essência. Vim do movimento que apoia a comunidade, resgata o ladrão que chora só atrás das grades. Mostrei pros molecote que o crime não compensa, a consequência é um malote 10 sentença. Nelson Mandela me deu perspectiva, trouxe a narrativa menos agressiva. A essência verdadeira ainda permanece viva. Tá firmão, mas traído no raio. A gente gelado na minha veia, corre sangue, pura calma como Gandhi. Sobrevivente do inferno de Dante, longe das mentiras que sustenta a gente falsa. Tô aqui de camarote vendo os porra da calça. Sem mancada, conduta sem pose, nós tem postura. Sem drama, trama e grana pros irmãos de rua. Cê tá se achando de verdade, faz a sua. Dinheiro e fama acaba, mas a história continua. Sem mancada, conduta sem pose, nós tem postura. Sem drama, trama e grana pros irmãos de rua. Cê tá se achando de verdade, faz a sua. Dinheiro e fama acaba, mas a história continua. Meu tempo tá passando e meus irmãos na mesma fita. O aprendizado é o que me mantém vivo e me edifica. Já vi brotar o corte no pescoço de canalha. É o troco pra quem entra e deixa falha. Não sou perfeito, mas não vou te dar o gosto pra chegar na covardia e meter bala no meu rosto. Sei quem tá comigo e quem só fala. Sei quem é o Judas. Eu sei quem que vai pular na... Muita calma, Jão. Segura seu castelo. O crime não é creme com sabor de caramelo. Sua favela já venceu, mas você não abriu o cofre. Enquanto cê sorri, o meu povo ainda sofre. Sem mancada, conduta sem pose, nós tem postura. Sem drama, trama e grana pros irmãos de rua. Cê tá se achando de verdade, faz a sua. Dinheiro e fama acaba, mas a história continua. Sem mancada, conduta sem pose, nós tem postura. Sem drama, trama e grana pros irmãos de rua. Cê tá se achando de verdade, faz a sua. Dinheiro e fama acaba, mas a história continua.